A Revolução Farroupilha, também conhecida como Dia do Gaúcho, é celebrada em 20 de setembro. O Dia do Gaúcho está incluído dentro da Semana Farroupilha, uma celebração da cultura e das tradições gaúchas que ocorre anualmente de 14 a 20 de setembro no Rio Grande do Sul e se espalha pelo Paraná e por Santa Catarina. Para marcar a data em Gaspar, nesta sexta-feira, dia 20 de setembro, o grupo Amigos da Tradição Gaúcha irá promover a primeira mateada na praça. Na Praça Getúlio Vargas, em frente à Prefeitura, com música ao vivo. Uma mateada é uma roda de chimarrão onde todos os apreciadores de um bom chimarrão levam a cuia e a bomba, e a água e a erva mate fica por conta dos organizadores. Para sabermos mais sobre este evento tradicionalista, vamos conversar agora com o Josi Rodrigues Prestes, que é um dos organizadores da mateada. Josi, quem poderá participar desse evento? Todos podem participar, são convidados, como tomar um gostoso chimarrão, né? Conosco, que vamos estar na praça. Josi, durante esse evento haverá também apresentações na Praça Getúlio Vargas. Sim, exatamente. Está programado uma série de apresentações, vários amigos convidados para participarem, tocarem um violão, dizerem uma poesia. Enfim, está aberto a participação a todo o público. O evento começa a partir das 18 horas. Exatamente, Gil. A partir das 18 horas. Para o gasparense, para o munícipe que de repente não conhece bem a história da Revolução Farroupilha, essa revolução começou em que ano e por que que aconteceu essa revolução, José? Aconteceu pelo seguinte, várias causas, né, e dentre elas o descontentamento político, né, com o governo imperial da época. Buscava-se também maior autonomia para as províncias, e o motivo principal que eu considero seria a revolta que existia com os altos impostos cobrados no comércio do couro e charque, que eram produtos importantes para desenvolvimento do Estado na época. José, a Revolução Farroupilha aconteceu, começou na capital Porto Alegre, e aí desceu a serra e acabou se alastrando, até mesmo refletindo aqui em Santa Catarina, envolvendo inclusive a Anita Garibaldi, que é muito conhecida, acabou se juntando às tropas e lutando nessa revolução. Exatamente, isso mesmo, Gil. Então, dia 20 de setembro de 1835, os farroupilhas, liderados por Bento Gonçalves, né, entraram na província de Porto Alegre, na época, dando início, então, o que chamou a Guerra dos Farrapos ou Revolução Farroupilha, e se estendeu por aproximadamente 10 anos, até 1º de março de 1845. Teve fim esse movimento, né, com a assinatura de um acordo na época vantajoso aos farroupilhas, que ocorreu em 28 de fevereiro de 1845, representado na época por Duque de Caxias. José, após o final da Revolução Farroupilha, e é claro, mais tarde, através do Paixão Cortes, fundou-se os CTGs. Começou com 35 centros de tradições gaúchas em Porto Alegre e acabou se alastrando pelos estados de Paraná e Santa Catarina. E agora, é claro, a tradição gaúcha não está restrita somente ao estado do Rio Grande do Sul. O que é ser gaúcho, José? Então, Gil, o gaúcho é este homem existente em qualquer país do continente latino-americano. Na pampa argentina ou uruguaia, na pampa brasileira ou na serra rio-grandense, nos pinheirais do Paraná ou no litoral serra e oeste catarinense. Ele é o mesmo, na busca de uma cultura única, alicerçada no cavalo, na acordeon ou bandoneon, violão ou bumbo legueiro, nos ideais e conquistas. Ele é o gaúcho continentino. As fronteiras, então, foram riscadas pela paz do canto, dança e poesia. As peleias de outrora transformadas em confraternizações de festivais, mateadas e tertúlias de integração. E as disputas de rédea, pelo e crina e laço em grandes rodeios. José, a tradição gaúcha cada vez foi se alastrando e chegou também aqui em Gaspar. Nós temos aqui o CTG, que promove um dos maiores rodeios do estado. E é claro, esse evento de sexta-feira, dia 20 de setembro, fica estendido a todos que gostam da tradição gaúcha e gostam de um bom chimarrão. Exatamente, é tradição já em Gaspar, então normalmente acontece no mês de março, né? Rodeio Crioulo de Gaspar, conhecido nacionalmente, internacionalmente, inclusive. Para quem quiser participar dessa mateada na praça, na sexta-feira, basta trazer a cuia e a bomba, que a água e a erva fica por conta da organização. Exatamente. Nós conversamos com o Josi Rodrigues Prestes, do grupo Amigos da Tradição Gaúcha, nos falando sobre a primeira mateada na praça, que será realizada nesta sexta-feira, dia 20 de setembro, com música ao vivo, a partir das 18 horas. Para a Rádio Sentinela, Gil Dias.